chegar tão longe de você, tão longe de você. Espaço aberto. Tu, tu, tu. O seu pedido está no ar. Going down. Espaço aberto, tocando que te toca no flow, desse jeito.